05, decolar 251, controle agora 120, decimal 8, bom voo. Controle 108, boa noite. Controle Salvador, boa noite 05, decola, cruza 1710. 805, contato radar, subo 370. Subindo ao 370, boa noite 05. Desça para 2000 pés, ajuste agora 10021. Para 2000 pés, ajustado 1021. Solicita para a gente por onde e o status, senhor? Então 3891 autorizado LS, ajuste agora 1021. Autorizado LS, ajustado 1021, tá 3891. 344, mantenha a estar, Mário. Mantenha chegando. Foi em Salvador, valor 853, 52 da Terra, 3 da Brava. Já tem tráfego para Maceió, por favor. 6152, ponto para a Costa. Negativo, vamos para a Costa. 3A, Salvador, Maceió, via para o ISC 58, nível de voo 330, sai da PUCA, transição Caju, decola da pistão, 90, primeira curva esquerda. Transponder 5172 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Salvador, Maceió, via para o ISC 58. 330, sair da PUCA, transição Caju, decola da 90, curva esquerda, 172, transponde, 12080, controle após decolagem, 731. Apenas confirmando, Upper Whisky 58, ok? O transponde é 5172. Negativo, Upper Whisky 58, 5172, transponde, 3152. Correto, é pronto, TAM 3152. está prezando a ILS TAM 3891. 3891 chame a torre 1186. Então agora 1186 TAM 3891. Gol 805 chame Recife 12685. Recife 1285 1805, bom dia. Até 3152, posição 06, vamos para pushback e falamento. Pois é, chama para o táxi 3152. Então, para o táxi. Torre Salvador. Boa noite, o TAM 3891 passa a estar no baixado e travado. TAM 3891, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-7-0 graus com 10 nós. 1-7-0 graus, 10 nós, TAM 3891, livre pouso. TAM 3891, no QNH 1021. Ok, já ajustado em 1021, 3891. Controle Salvador, muito boa noite, o azul 4062 passa 2 centenas para 150. Informação Bravo. Azul 4062, desça para 2000 pés, chegada a Mari, ajuste 1021. 2000 pés na Mari 1025, 4062. 1021, o ajuste. 1021, 4062. Controle, boa noite, 7589, Patão Bravo. Cinco, oito, nove, nove, desça para 2000 pés, chegada a Mari, ajuste no 021. 2000 com 1022, a Mari, 5899. Ajuste 1021. 1021, 5899. Posso dar detalhe? Negativo. Ok. Salvador 35344, autorizado o procedimento? Autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 35344. 2, está com 9,5 a bordo, alternando Aracaju, 2 horas e 5 de autonomia, pronto para o táxi. Autorizar táxi, é pátio Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1021, está 3152. Autorizar táxi, via pátio Índia Alfa, reporte na escuta pronto, 1021, está 3152. Salvador, bom 896, informação Bravo. Oito nove e meia, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 021. 2000 pés na Mari no 021, no 896. Seja 52 ali, decola pistão no 0, vento 160 graus com 8 nós. Gente, a aeronave está a 2 milhas do externo, se eu tenho condições de alinhar e decolar de imediato, se possível. Afirmativo, então vai alinhar e decolar de imediato. Trip 5344, chame a torre 118 desse bombeiro. 3170, desça para 2000 pés, chegada Mari, ajuste no 021. 2000, 021, Mari. Trip 544 final da 10, tem baixado travado, estabilizado e visual. Trip 5344, curtindo a aproximação, ajuste 1021, tráfego alinhando para decolagem, aguardando instruções para pouso. Aguardando instruções para pouso, trip 5344. Trip 5344, senhor. Sente o aproximação, guardando pista livre. O trip 5344. Guardando pista livre, trip 5344. Trip 5344, vento 160 graus com 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, trip 5344. Mais um minuto, gol no 714. Tá 3152, decolada 09, controle agora 120 decimal 8. Obrigado, desculpe o transtorno, boa noite. Boa noite, bom voo. Azul 4062, autorizado LS. Autorizado LS 4062, formará estabilizado. 10, calibração direita via Alfa, chama antes da Juliette, o trip 5344. Livra Alfa, chama você da Juliette. Afirma, pode seguir Alfa Juliette para posição, para o portão 01 no trip 5344, mantendo a escuta permanente. Alfa Juliette, portão 01, mantenha a sua escuta, trip 5344. Gona 7 no 4, pronto para copa. Cidade Salvador, Aracaju, nível de voo 230, saída Puca, Jamo, pós Jamo direto. Decoda 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5174, e o controle Salvador 120, decimal 8. Teste confirmando transponder 5174, que aí decolando da 10 com a primeira curva esquerda. Sempre pronto, Gola 7 no 4. Web 5899, reduza para 2209. Neste momento, reduzido 2209, Web 5899. Do ILS, o 5899. Autorizado, reduza para 190. Reduzindo para 190, nós, autorizado ILS, vai reportar quando estabilizar o F5899. ILS Zulu, pista 1-0. O 4062. 4062, chame a torre 198, decimal meio. (3152, chame centro Recife, frequência 12685. Obrigado, 225, até 3152, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4062. Tá, fui LS embaixo travado. Azul 4062, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-60 graus com 10 nós, ajuste 1021. Leve pouso pista 1-0, 1021. 4062. localizador web 5899. 5899, chame a torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, web 5899. Salvador, web 5899, na final, no localizador, estabilizando em ILS. Objeto 5899, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 021. Continua a aproximação, aguardando para pouso, web 5899. No 021, olha o time. Azul 4062, no solo azul 97, liberar sua direita, prosseguir táxi via Alfa, Juliette, portão 08, mantendo minha escuta permanente. Prossegue via Alfa e Juliette para o portão 8, 4062, na sua escuta. E objeto 5899, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 150 graus com 10 nós, cheque o trem. Autorizado pouso, já do externo, baixado de trabalho, deve 5899. No 4, no 02, autorizado, chame para o táxi. Estabilizado no ILS 1896. 96, torre 198, decimal 6. 86, 1896. No solo Zona 9, direita, Alfa, Juliette, portão 10, nas minhas escuta permanente. Alfa, Juliette, nas minhas escuta permanente, portão 10, abre 5899. Gol 1896, passou o externo e baixo checado. Gol 8896, tráfego avistado, autorizar pouso pistão 1-0, vento 1-60 graus com 10 nós, ajuste 1021. Autorizado pouso pistão 1-0, 8-9-6. Três 170 autorizado e ele reporte estabilizado. Operata 3 170. Tomou no 74, está com